namorada que eu deixei no interior, a moça mais bonita do lugar. E eu aqui distante com saudade do meu bem, daqui pro fim do ano eu pego o trem. A lua prateada lá no céu vem me lembrar, e ela não me esquece um só minuto. E eu aqui distante com saudade do meu bem, daqui pro fim do ano eu pego o trem. Eu vou voltar pro meu interior, acabar de vez com essa dor. Eu vou voltar pro meu interior, vou ficar juntinho do meu amor. E por amar demais vou lhe pedir em casamento. A vida sem amor é um tormento. Par de aliança pra nós dois eu já comprei, casando com meu bem serei um rei. Eu vou voltar pro meu interior, acabar de vez com essa dor. Eu vou voltar pro meu interior, vou ficar juntinho do meu amor. Sem amor é um tormento. Um par de aliança pra nós dois eu já comprei, casando com meu bem serei um rei. Eu vou